Júlio da Good Produções. Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Bora atualizar, bora atualizar. Quando me lembro de alguém, só dá você. Quantos você já beijou? Eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. O que é que você tem? Tem que as outras não têm. De onde você? Aconteceu. Bora na rocha, bora. Sabe um beijo bom.